Ficheiro 15, Albans, Minnesota, 1929-1930. Quando Mrs. Byrne aparece na sala de costura, certa terça-feira à tarde, no final de outubro, torna-se evidente que algo se passa. Está com um ar pálido e aflito. O seu cabelo escuro e curto, regra geral, muito juntinho ao rosto e com curvas bem definidas, está espetado em todas as direções. Bernice põe-se de pé num pulo, mas Mrs. Byrne faz-lhe sinal para que se afaste. Meninas, diz ela, levando a mão ao pescoço, meninas, preciso-vos contar uma coisa. O mercado bolsista entrou em colapso hoje. A derrocada é total. E há muitas vidas. Interrompe-se para recuperar o fôlego. Minha senhora quer sentar-se? Sugere Bernice. Mrs. Byrne ignora-a. As pessoas perderam tudo, balbucia, agarrando-se ao espaldar da cadeira de Mary. Os seus olhos percorrem a sala, como se procurasse algo em que focar a visão. Não sei o que isto vai implicar para vocês, mas se não pudermos pôr comida na mesa para nós, também não vamos poder empregar-vos, não é? Com os olhos cheios de lágrimas, sai da sala às recuas, a abanar a cabeça. Ouvimos a porta da rua a abrir-se e os sapatos de Mrs. Byrne a matraquearem escada abaixo. Bernice diz-nos que voltemos ao trabalho, mas Joan, uma das mulheres nas máquinas Singer, levanta-se abruptamente. Tenho de ir ter com o meu marido a casa. Tenho de saber o que se passa. De que é que serve continuar a trabalhar se não nos vão pagar? Vai, se tens de ir, diz-lhe Fanny. Joan é a única a ir-se embora, mas todas nós passamos o resto da tarde em sobressalto. É difícil cozer quando as mãos nos tremem. Custa-nos entender ao certo o que se passa, mas à medida que as semanas avançam, vamos tendo vislumbres. Ao que parece, Mr. Byrne investiu bastante no mercado bolsista e o dinheiro desapareceu. A procura por peças novas abrandou e as pessoas começaram a remendar as suas próprias roupas. É onde podem poupar com facilidade. Mrs. Byrne está ainda mais afetada e ausente. Já não jantamos juntos. Leva a sua comida para o piso de cima, deixando uma perna seca de galinha ou uma tigela de peito desfiado de frio, numa amálgama de gordura castanha e gelatinosa sobre a bancada, com instruções austeras para que eu lave a minha loiça quando acabar. O dia de Ação de Graças passa como qualquer outro. Nunca o celebrei com a minha família irlandesa, pelo que isso não me causa estranheza. Mas as outras passam o dia inteiro a resmungar entre dentes. Não é cristão. Não é patriótico mantê-las longe das famílias. Talvez por alternativa a ser tão tristonha, aprendi a gostar da sala de costura. Conto ver as mulheres todos os dias, a bondosa Fanny, a simples Bernice, Sally e Joan, tão pacatas. Todas exceto Mary, que parece incapaz de me perdoar o facto de existir. E gosto do trabalho. Os meus dedos estão a ficar fortes e rápidos. Uma peça que costumava ocupar-me durante uma hora ou mais fica pronta numa questão de minutos. Antigamente tinha medo de experimentar pontos e técnicas novas, mas agora vejo com bons olhos todos os desafios: pregas rigorosas, lantejoulas, renda delicada. As outras percebem que estou a melhorar e já começaram a dar-me mais que fazer. Sem nunca o dizer abertamente, Fanny ocupou-se de supervisionar o meu trabalho, em vez de Mary. Tem cuidado, querida, diz-me, enquanto passa um dedo ao de leve pelos meus pontos. Demora o tempo necessário para os fazeres pequenos e regulares. Lembra-te, alguém há de usar isto, provavelmente vezes sem conta, até ficar puído. As senhoras querem sentir-se bonitas, independentemente do dinheiro que tenham. Desde que cheguei ao Minnesota, que me avisam acerca do frio extremo que aí vem, começo a senti-lo. Kinvara passa grande parte do ano ensopada pela chuva e os invernos irlandeses são frios e úmidos. Nova Iorque é cinzenta, enlameada e miserável durante meses, mas nenhum desses sítios se compara a este. Já tivemos dois grandes nevões. Com o tempo a arrefecer, os meus dedos ficam tão rígidos enquanto cozo que tenho de parar e massajá-los para poder continuar. Reparo que as outras mulheres estão a usar luvas sem dedos. E quando lhes pergunto de onde vieram, dizem-me que foram elas que as fizeram. Não sei tricotar, a mãe nunca me ensinou. Mas sei que preciso de arranjar um par de luvas para as minhas mãos enregeladas. Com vários dias de antecedência, Mrs. Byrne anuncia que o dia de Natal, que calha a uma quarta-feira, será um feriado não remunerado. Ela e Mr. Byrne passarão o dia fora, a visitar parentes que não vivem nesta vila. Não me convida a acompanhá-los. No final do nosso dia de trabalho, na véspera de Natal, Fanny entrega-me discretamente um embrulho de papel pardo. Abre isto depois, sussurra. Diz-lhes que as trouxeste de casa. Guardo o embrulho no bolso e abro caminho com neve até aos joelhos para chegar à latrina, onde o abro na penumbra, com o vento a entrar pelas fendas entre as tábuas e a nesga da porta. É um par de mitenes tricotadas com um fio espesso, azul escuro, e um par grosso de luvas de lã castanha. Quando as calço, descubro que Fanny as forrou com feltro grosso e que reforçou a costura de polegar e dos outros dedos com acolchoamento extra, tal como Dutchie e Carmine no comboio. Esta pequena mulher tornou-se uma espécie de família para mim, à semelhança de um poldro abandonado num celeiro que se encosta às vacas. Talvez eu também só precise de sentir o calor de pertencer a algum lugar. E se não posso ter isso com os Byrne, vou criar a minha própria família, por mais parcial e ilusória que seja, a partir das mulheres da sala da costura. Em janeiro, já perdi tanto peso que os vestidos novos, os que eu mesma fiz, me ficam largos nas ancas. Mr. Byrne entra e sai a horas inusitadas e eu mal o vejo. Cada vez temos menos trabalho. Fanny anda a ensinar-me a tricotar e por vezes as outras raparigas trazem coisas suas para fazerem, de modo a não darem doidas com a inércia. O aquecimento é desligado assim que as trabalhadoras se vão embora, às 5 da tarde. Às 7, as luzes apagam-se. Passo as noites na minha enxerga, completamente acordada e a tremer na escuridão, ouvindo os uivos das tempestades aparentemente intermináveis que graçam lá fora. Penso em Dutchie. Se estará a dormir num celeiro com animais, a comer apenas sobras de porcos. Espero que esteja quente. Em fevereiro, Mrs. Byrne entra silenciosa e inesperadamente na sala de costura. Parece que deixou de se arranjar. Passou a semana toda com o mesmo vestido e tem o peitilho manchado. Para além do cabelo escorrido e oleoso, tem uma ferida no lábio. Diz a Sally, uma das raparigas da Singer, que vá consigo ao corredor. E uns minutos depois esta regressa com os olhos raiados de vermelho. Leva os seus pertences em silêncio. Passadas algumas semanas, Mrs. Byrne vem chamar Bernice. Saem para o corredor e depois Bernice volta e reúne as suas coisas. A partir de então somos só eu, Fanny e Mary. É uma tarde ventosa de final de março, quando Mrs. Byrne entra na sala e chama Mary. Nessa altura sinto pena dela, apesar da sua maldade, apesar de tudo. Lentamente, ela recolhe as coisas, põe o chapéu e o casaco. Olha para mim e para Fanny, acena com a cabeça, e nós retribuímos a despedida. Que Deus te abençoe, filha, diz Fanny. Quando Mary e Mrs. Byrne saem da sala, eu e Fanny observamos a porta, tentando perceber os murmúrios indistintos no corredor. Fanny comenta: meu Deus, estou demasiado velha para isto. Uma semana depois, tocam à campainha. Eu e Fanny entreolhamos-nos. Que estranho, a campainha nunca toca. Ouvimos Mrs. Byrne a apressar-se escada abaixo, a destrancar os ferrolhos pesados e a abrir a porta que range. Ouvimos-la a falar com um homem no átrio. A porta da sala de costura abre-se e eu sobressalto-me um pouco. Entra um homem corpulento que usa um chapéu de feltro preto e um fato cinzento. Tem bigode preto e bochechas descaídas como um bacê. É esta a rapariga? Pergunta, a apontar-me um dedo que parece uma salsicha. Mrs. Byrne assente com a cabeça. O homem tira o chapéu e pousa-o numa pequena mesa junto à porta. Depois retira os óculos do bolso interior do casaco e empoleira-os a meio da cana do nariz bulboso. De outro bolso, tira um papel dobrado que abre só com uma mão. Vejamos. Niam Power, diz ele, pronunciando o nome como Nem. Com um olhar de relance, Mrs. Byrne, por cima dos aros dos óculos, pergunta: mudaram-lhe o nome para Dorothy? Achamos que a rapariga devia ter um nome americano. Mrs. Byrne emite um som estrangulado que eu interpreto como sendo uma risada. Não o mudamos legalmente, claro, acrescenta. E não lhe alteraram o apelido. Evidentemente que não. Não consideraram a possibilidade de a adotar? Céus, não. Ele observa-me por cima da armação dos óculos e depois volta a fitar o papel. Sobre o lintel da lareira, o tic-tac do relógio é bem audível. O homem dobra a folha e torna a enfiá-la no bolso. Dorothy, eu sou Mr. Sorensen. Sou um representante local da Children's Aid Society e por isso supervisiono a colocação dos passageiros do comboio de crianças sem abrigo. Muitas vezes as colocações funcionam como deveriam e toda a gente fica satisfeita. Mas de vez em quando, infelizmente... Ele tira os óculos e volta a guardá-los no bolso interior do casaco. As coisas não resultam. Olha para Mrs. Byrne, que tem, reparo então, uma malha caída nas meias bege e a maquilhagem dos olhos esborratada. E precisamos de arranjar novos alojamentos. Pigarreia. Percebes o que estou a dizer? Aceno com a cabeça, embora não tenha a certeza de perceber. Bom, há um casal em Hemmingford, bem, numa quinta, nos arredores dessa vila, na verdade, que pediu uma menina da tua idade. A família é composta por uma mãe, um pai e quatro filhos. Os pais chamam-se Wilma e Gerald Grote. Viro-me para Mrs. Byrne, que tem um olhar vago, como se visse alguma coisa ao longe. Ainda que nunca tenha sido particularmente amável comigo, a sua vontade de me abandonar constitui um choque. Já não me querem? Mr. Sorensen olha, ora para mim, ora para ela. É uma situação complicada. Enquanto falamos, Mrs. Byrne avança até à janela, afasta a cortina de renda e olha para a rua, para o céu cor de leite desnatado. Tenho a certeza de que ouviste dizer que os tempos são difíceis, continua Mr. Sorensen. Não só para os Byrne, mas para muita gente. E, bem, o negócio foi afetado. Com um movimento súbito, Mrs. Byrne larga a cortina e vira-se para nós. Ela come demasiado, grita. Tenho de fechar o frigorífico a cadeado. Nunca chega. Leva as palmas das mãos aos olhos e passa por nós a correr. Sai para o corredor e sobe as escadas para o andar de cima, onde bate com a porta. Ficamos em silêncio durante algum tempo, após o que Fanny diz: aquela mulher devia ter vergonha. A rapariga é pele e osso. Nem sequer a mandaram à escola, acrescenta. Mr. Sorensen aclara a garganta. Bem, diz ele, talvez isto seja o melhor para todos. Volta a fitar-me. Os Grout são boa gente do campo, segundo me consta. Quatro crianças, digo eu, para que querem mais uma? Segundo me parece, e posso estar enganado, já que ainda não tive o prazer de os conhecer, só sei o que consta. Percebem, mas a impressão que tenho é que Mrs. Grout está novamente de esperanças e procura alguém que a ajude. Pondero esta informação. Penso em Carmine, em Maisie, nos gêmeos sentados à nossa mesa, instável, em Elizabeth Street, pacientemente à espera do puré de maçã. Imagino uma casa rústica, branca, com persianas pretas, um celeiro vermelho nas traseiras, uma cerca de madeira, galinhas num galinheiro. Qualquer coisa terá de ser melhor do que um frigorífico trancado e uma enxerga no átrio. Quando é que querem receber-me? Vou levar-te para lá agora. Mr. Sorensen diz que me dará uns minutos para reunir as minhas coisas e vai para o seu carro. No átrio, tiro a minha mala castanha do fundo do armário. Fanny mantém-se à porta da sala de costura e vê-me fazer a mala. Dobro os três vestidos que fiz, um dos quais, o de cambraia azul, ainda não está acabado. Mais o vestido que trazia da Children's Aid. Junto as minhas duas camisolas novas, a saia de bombazina, as mitens e as luvas que Fanny me deu. Preferia deixar ali o casaco feio, cor de mostarda, mas ela diz que me arrependerei, que naquelas quintas ainda faz mais frio do que ali na vila. Quando termino, voltamos à sala de costura e Fanny encontra uma tesoura pequena, dois carrinhos de linhas, branca e preta, uma almofada para alfinetes com alguns espetados e um pacote de celofane com agulhas. Acrescenta um cartão de botões opalescentes para o meu vestido inacabado. Depois embrulha tudo em gaze para que eu guarde por cima da roupa na mala. Não vai ficar em apuros por me dar estas coisas? Pergunto-lhe. Ora, responde ela, que me importa isso? Não me despeço de Byrne. Sabe-se lá por onde andará Mr. Byrne. E Mrs. Byrne não volta ao piso térreo. Mas Fanny dá-me um grande abraço. Segura-me o rosto entre as mãos pequenas e frias. És uma boa menina, Niamh, diz-me. Não deixes que ninguém te convença do contrário. O veículo de Mr. Sorensen, estacionado no acesso da casa atrás do Ford Model A, é uma carrinha Chrysler verde escura. Ele abre uma porta do lado passageiro e depois dá a volta até ao outro lado. O habitáculo cheira a tabaco e a maçã. Saímos do acesso em marcha atrás e seguimos para a esquerda, afastando-nos da vila e tomando uma direção para onde nunca fui. Vamos pela Elm Street até que esta termina. Viramos à direita para outra rua sossegada, onde as casas ficam mais afastadas dos passeios, até chegarmos a um cruzamento e entrarmos numa estrada longa e plana, com campos de ambos os lados. Vou vendo os campos, uma manta de retalhos enfadonha. Vacas castanhas formam grupos e levantam os pescoços para assistirem à passagem da carrinha barulhenta. Cavalos pastam. Ao longe, o equipamento agrícola faz lembrar brinquedos. A linha do horizonte, lisa e baixa, fica lá à frente. E o céu parece água de lavar pratos. Pássaros pretos atravessam o céu como estrelas invertidas. Quase sinto pena de Mr. Sorensen durante a nossa viagem, Percebo que isto lhe custa. Provavelmente não era o que tinha em mente quando se candidatou à posição de representante da Children's Aid Society. Está sempre a perguntar-me se vou confortável, se o ar está demasiado frio ou demasiado quente. Quando se dá conta de que não sei praticamente nada acerca do Minnesota, conta-me tudo acerca do Estado, que só atingiu esse estatuto há pouco mais de 70 anos e que agora é o 12º maior dos Estados Unidos da América, que o seu nome vem de uma palavra dos índios, Dakota, que quer dizer água nublada, que contém milhares de lagos cheios de peixes de todos os géneros, picão verde para começar, peixe-gato, axegã, truta arco-íris, perca e lúcio. O rio Mississippi começa no Minnesota. Será que eu sabia? E estes campos, acena com os dedos para a janela, alimentam o país inteiro. Vejamos, há cereais que são a maior exportação. Uma debulhadora vai de quinta em quinta e os vizinhos juntam-se para enfardar as medas. Há beterrabas, milho e ervilhas. E aquelas construções baixas, ali ao fundo, criações de perus. O Minnesota é o maior produtor de perus do país. Não haveria dia de ação de graças sem o Minnesota, disso não há dúvida. E nem me ponhas a falar de caça. Temos fazões, codornizes, tetrazes, veados de cauda branca, tudo o que te vier à cabeça. É o paraíso para os caçadores. Vou ouvindo Mr. Sorensen e acenando educadamente com a cabeça, mas é difícil concentrar-me. Sinto que começo a retirar-me para um sítio bem fundo no meu íntimo. É triste ser criança e saber que ninguém gosta ou cuida de nós, que temos de estar sempre alerta. Sinto-me uma década mais velha do que sou. Sei demasiado. Vi gente no seu pior agir no máximo do desespero e do egoísmo. E esse conhecimento torna-me desconfiada. Por isso estou a aprender a fingir, a sorrir e a sentir com a cabeça, a mostrar uma empatia que não sinto. Estou a aprender a dissimular, a parecer-me com todos os outros, ainda que por dentro me sinta devastada.